produzindo os melhores CDs em Tailândia. Vandals Brothers, sucesso em todo o Brasil. Sinto saudade do teu corpo em mim e dos teus beijos. Em nosso quarto pela manhã me acordava com beijo. Mas de repente sumiu e nem me ligou pra ao menos dizer por que me deixou. Agora não sei se arrumo pra alguém ou fico aqui deitada esperando você. Não me deixe aqui sem o teu amor. Tudo é tão vazio, não sei pra onde vou. Ouça meu coração, ele não superou. Tá morrendo de saudade desse louco amor. Não me deixe aqui sem o teu amor. Tudo é tão vazio, não sei pra onde vou. Ouça meu coração, ele não superou. Tá morrendo de saudade desse louco amor. Vandals Brothers, sucesso em todo o Brasil. Saudade do teu corpo em mim e dos teus beijos. Em nosso quarto pela manhã me acordava com beijo. Mas de repente sumiu e nem me ligou pra ao menos dizer por que me deixou. Agora não sei.